nesse momento na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Maratona cristã, considere os conselhos para correr bem. É o tema da nossa mensagem. Maratona cristã, considere os conselhos para correr bem. Está escrito assim na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 até o versículo de número 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Maratona cristã, considere os conselhos para correr bem. Se você for num clube de futebol, lá na galeria de um clube de futebol, talvez o clube do teu coração pelo qual você torce, você certamente vai encontrar lá num espaço, como que um museu daquele clube, fotos de homens, jogadores extraordinários que marcaram a história daquele clube, que foram homens decisivos em competições, em partidas importantes na história do campeonato em que ele disputou. No nosso caso, talvez o campeonato estadual e, de modo mais amplo, o campeonato brasileiro. Então, você vê algumas fotos, aquelas jogadas, talvez uma bicicleta em que o cara marcou o gol e o fotógrafo pegou aquilo no alto, no ar, e marcou, e aquilo agora serve como uma espécie de memorial. E que boas recordações nos vêm à memória, ou pelo menos dos torcedores, daquele clube que traz alegria, e para os adversários talvez nem tanto assim. Nós vemos ali troféu, nós vemos ali taça, medalhas. Essas coisas que fazem parte, e aqui menciono de modo mais estrito, o esporte, o futebol. Mas você provavelmente não encontrará ali nas fotos de decepções, fotos de derrotas, porque isso, para aquele contexto, não tem muita serventia, não tem muita utilidade para aquilo que é criado aquele espaço. Esse texto que nós lemos, ele vai mostrar uma diferença dentre isso que estou colocando diante de vocês, ou pelo menos o contexto anterior desse texto. Nós vamos perceber que o escritor aos Hebreus, ele elencou, catalogou vários homens de Deus, mulheres, que viveram pela fé, que venceram pela fé, que participaram da maratona cristã na antiga dispensação e que foram bem-sucedidos, que venceram, que cruzaram a faixa de chegada. E este capítulo, portanto, desta carta aos Hebreus, e quando ele faz a menção destes homens, homens que, inclusive, alguns morreram por causa da fé, e isso não fez deles homens derrotados, pelo contrário, homens vitoriosos, porque é pela fé que fizeram o que fizeram. E aqueles irmãos, portanto, que receberam esta carta nesse momento difícil de perseguição e de sedução, porque esses cristãos judeus, eles estavam pensando que eles estavam em desvantagens em relação aos seus irmãos da antiga dispensação. Eles pensavam que, uma vez que eles abraçaram o Senhor Jesus, eles estavam vivendo uma experiência de fé inferior aos seus antigos irmãos. E o escritor aos Hebreus escreve essa carta para mostrar que o contrário, que nós estamos vivendo nesse momento, o apogeu, a plenitude da revelação e da mensagem do Evangelho que chegou. E, portanto, a tônica do escritor aos Hebreus é mostrar que Cristo é superior àqueles antigos modos, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos levitas, Cristo é superior aos antigos sacrifícios da antiga dispensação, Cristo é maior do que tudo aquilo que foi realizado, conquanto tudo aquilo tenha sido importante e relevante dentro daquele contexto. E aqui nesse capítulo, portanto, o escritor aos Hebreus, quando faz menção destes homens, destes nossos irmãos da antiga dispensação, ele vem para mostrar e vem para utilizar dessa história da redenção, dessa demonstração de confiança em Deus, de homens que eram semelhantes àqueles para os quais o escritor escreveu e semelhantes a nós, de carne e osso, sujeito a ficarem enfraquecidos, abatidos, desanimados, ele vem para utilizar e para fazer com que servissem de um mecanismo, de um instrumento para estimular estes crentes. E é como se fosse uma espécie de imagem de uma arquibancada daqueles que correram bem, que cruzaram a faixa de chegada, e agora eles estão na arquibancada assistindo aqueles que estão participando efetivamente da maratona cristã. E é por conta disso que, ao iniciar o capítulo 2, ele começa com o portanto. Portanto, já que eles venceram, já que eles correram bem, já que pela fé eles triunfaram, portanto, meus irmãos, prestem atenção, que nós também, que nós que estamos correndo agora, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, algumas pessoas pensam que são as pessoas que nos cercam nesse momento, não. As testemunhas que ele faz menção são os homens que estão registrados no capítulo 11, são as mulheres que constam nesse capítulo, como se eles estivessem numa espécie de arquibancada, olhando para nós, não para ver a nossa derrota, mas para contemplar a nossa vitória nessa corrida cristã. Eles estão torcendo pelos santos da nova dispensação e, portanto, eles servem para estimular, encorajar, mostrar que é possível correr bem como eles correram, conquanto eles tenham enfrentado muitas oposições. Eles tenham enfrentado muitas lutas, muitas adversidades. Se eles fossem olhar e se eles tivessem mantido os olhos nas circunstâncias difíceis da vida, eles teriam deixado de correr. Mas, entretanto, pela fé, eles conseguiram superar os obstáculos. Eles conseguiram avançar porque eles mantiveram a fé naquele que é o autor da nossa fé. E aqui nós temos, portanto, alguns conselhos que nós precisamos observar nesta linguagem em que o escritor emprega como se nós fôssemos também atletas. Nesta figura que ele extrai daquele contexto, que era conhecido pelos nossos irmãos, que estão ali precisando destas instruções, que precisam observar as normas. Porque se um atleta não observa as normas, é possível que ele não consiga completar aquilo para o que ele foi arregimentado. Se ele ignorar as instruções, é possível que ele não consiga completar a corrida. Talvez ele fique pelo meio do caminho. E, portanto, é necessário, portanto, fornecer instruções como que no mentor, num preparador físico, que sabe todas as coisas, que sabe qual é a melhor forma de treinar os seus, para que eles possam correr bem. E aqui nós temos, então, pelo menos 4 instruções, 4 conselhos, que eu gostaria de repartir com você nessa noite. Para correr bem, para participar dessa maratona cristã, a primeira coisa, o primeiro conselho que nós precisamos observar é que você precisa correr sem levar bagagem. Você precisa correr sem levar bagagem. Diz aí o texto, o versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Corramos. Meus irmãos, para quem participa de corrida, para quem está numa pista participando de uma corrida, se ele quer ter um bom desempenho, além do treinamento que ele precisa ter, no dia da largada, quando for autorizado, então, a iniciar a corrida, essa pessoa não pode atar sobre os seus ombros peso. Um corredor de 100 metros rasos, ele precisa ter mobilidade, precisa estar livre para correr bem, para ter um bom desempenho, para alcançar o alvo para o qual ele se preparou, que está diante dele, que é cruzar a faixa de chegada. E se ele colocar um peso sobre os seus ombros, ou quem sabe nas suas pernas, ele terá e ficará embaraçado, ficará impedido de correr bem. Isso pode ser um empecilho. Isso pode fazer com que ele perca o vigor e fique no meio do caminho e não alcance o propósito para o qual ele foi chamado e treinado. Então, é utilizando essa linguagem, muito embora alguns exegetas, alguns intérpretes pensam que talvez, quando ele fala de peso aqui, está falando de um atleta que vai ganhando musculatura nessa região e que fique um pouco... Essa é uma possibilidade. Mas eu estou inclinado a pensar, dentro daquele contexto de competição, de alguém que inadvertidamente ata sobre os ombros, sobre as costas ou em suas pernas, algo que se torne um peso embaraçoso. E, portanto, este homem de Deus que escreveu essa carta, que já tinha trabalhado o capítulo 11, que é como que um elemento para estimular os irmãos a correrem bem, agora traz mais essa instrução, mais esse conselho. Desimpeçam, cortem as amarras, deixem para trás qualquer e todo tipo de peso que possa atrapalhar vocês. O que eu percebo, meus irmãos, portanto, e minhas irmãs, que algumas coisas na vida do crente, às vezes, elas não são imorais. Às vezes, num determinado contexto, elas não são pecaminosas, por si só, diante de um determinado contexto. Mas elas podem constituir-se, num determinado momento, num peso, num elemento embaraçoso, em algo que vem para amarrar as suas pernas e impedir você de caminhar e de correr bem. Às vezes não é pecado em si, mas pode se tornar um peso, impedir a sua carreira e a sua caminhada. Pensando de modo prático, a utilização que nós fazemos, com as devidas ressalvas, dos nossos aparelhos, do WhatsApp, do Facebook, essas coisas por si só, dependendo da utilização, não são pecaminosas. Mas, dependendo do modo como nós nos utilizamos ou utilizamos esses recursos, esses instrumentos, isso pode constituir um peso para a caminhada ou para a corrida cristã. No modo como você utiliza, nos textos que você publica, nas coisas que você fala, nos vídeos que você posta, isso pode tornar-se um peso para a sua caminhada e um escândalo para o outro que está correndo juntamente com você, que não é um competidor, mas que faz parte dessa nossa caminhada, desse nosso companheirismo da fé. Pensando nisso ainda, pense você num moço como alguns dos nossos que aqui estão, nas moças que aqui estão também. Estou me dirigindo a eles de modo particular, mas pode ocorrer também com cada um de nós que temos um pouquinho mais de maturidade, de idade mesmo dizendo. Se um jovem, no sábado à noite, envereda a noite adentro, madrugada, atualizando o Facebook, sabendo que o dia do Senhor se aproxima, que o domingo está se aproximando cada vez mais, um dia que foi deixado nos para dedicarmos ao culto ao Senhor, e passa de zero hora, e chega uma hora da manhã, duas horas, três horas, e lá está ainda diante da tela, essa pessoa virá para a igreja com o coração indisposto para adorar, essa pessoa virá para a igreja, para esse espaço, indisposto para servir, para ouvir a palavra de Deus, e aquilo, portanto, que necessariamente não era um pecado, constitui-se num peso, porque não há regozijo, não há contentamento, não haverá disposição para ouvir uma mensagem de 40, de 50 minutos, porque tudo se torna longo demais. Mas não foi longo ficar 3 horas no Facebook? Não foi demais ficar tantas horas no WhatsApp? Então aquilo que necessariamente não era um peso ou não era um pecado, se torna um peso. Se tornam correias, peias que amarram as pernas dos corredores. Muitas outras coisas nós poderíamos aqui elencar, que necessariamente não são pecados, mas que à medida que se usa de modo exagerado, exacerbado, isso se torna um peso. Mas o escritor, além disso, diz, olha, essa corrida que nós precisamos correr sem levar bagagem, nós não podemos ter um namoro com o pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa ideia aqui, que tenazmente nos assedia, é a ideia de força, é a ideia de sedução, é a ideia de algo que vem para capturar o nosso coração e a nossa mente. E uma vez que isso acontece, nós somos impedidos de correr a maratona cristã, de um modo em que nós, provavelmente, se não atentarmos para os bons conselhos daquele que está nos treinando, é possível que essa pessoa não consiga completar a carreira. O que você tem carregado na sua bagagem? O que você tem ainda atado sobre os seus ombros que tem impedido você de correr bem? O que é preciso deixar para trás hoje, meu irmão? Faz uma avaliação. Analise aquilo que está sendo empecilho, que está sendo um obstáculo para o seu desempenho. E tome uma decisão hoje diante de Deus. Peça ao Senhor Deus para que as amarras sejam cortadas, para que esse peso, para que esse fardo fique para trás, para que você tenha um bom desempenho e alcance êxito dentro daquilo que o Senhor colocou diante de você. Existe um alvo, existe um objetivo, existe um caminho a ser trilhado, existe um lugar em que está determinado para que cheguemos lá. E Deus está interessado que você chegue. Mas existe sobre os nossos ombros uma responsabilidade que é minha e que é sua. Este é o primeiro conselho, portanto, que nós precisamos observar atentamente. O segundo conselho que nós vemos aqui no texto, no versículo de número 1, ainda diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com Perseverança, aqui está o segundo conselho. É preciso correr com perseverança. Meus irmãos, são muitas coisas que surgem na caminhada que vêm para fazer com que você pare. São muitas coisas. São situações difíceis que promovem ou que provoca o desânimo, o abatimento, que por conta de determinadas frustrações e decepções com a vida, com pessoas, e algumas que as pessoas, por não compreenderem aquilo que Deus está fazendo, elas ficam decepcionadas até com Deus, por conta dos equívocos, obviamente. E elas, como que numa rebeldia, empaca. Param, desistem. Num determinado momento, elas ficam como que, entre aspas, brigadas com Deus. E quando essas coisas acontecem, em que há comparações, e não percebendo as razões que estão nas Escrituras, muitos ficam desanimados e desistem. Uma coisa que ocorria, que ainda ocorre com alguns, ocorria comigo por conta da prática, né? Que às vezes nós colocávamos o arreio no animal, no cavalo, e saíamos de galope para cumprir as nossas obrigações. E num determinado momento em que íamos bem, às vezes aparecia uma sombra. E aquele animal teimoso, ele vinha correndo e empacava ali, se enfiava debaixo da sombra e não queria sair dali. Não havíamos chegado ainda no destino, mas ele, por conta do seu coração teimoso, resistia e tentava ficar ali. E para sair dali, só debaixo do catucão da espora e do chicote. Deus não quer que isso seja necessário. Deus apresenta-nos os elementos importantes que vêm para descortinar diante de nós, que vêm para apresentar a nós algo que vai nos estimular, olhando para os nossos irmãos que correram sem desistir. Que a despeito daquilo que eles enfrentaram, eles avançaram, eles prosseguiram. E por que prosseguiram diante ou de acordo com as normas estabelecidas pelo Senhor nosso Deus? Eles triunfaram. Eles perseveraram continuamente. Se por um lado, eu trago adiante daqueles que são mais ou menos da minha faixa etária, que já visitaram o contexto rural, esta imagem que faz com que vislumbre esse modo teimoso, como mencionei. Por outro lado, os nossos filhos mais jovens, que talvez não vivenciaram, têm uma boa ilustração que é contemporânea. Daquele personagem do filme A Era do Gelo, aquele que o filme sempre começa, aquele bichinho pequeno que está correndo aqui e para acolá e que surge tantos obstáculos, e ele nunca desiste. Ele persevera o tempo todo. Ele vai à luta. A geleira se racha e abre um abismo. E mesmo assim, ele insiste, ele insiste, ele insiste o tempo todo. Talvez um sinal contemporâneo para os nossos filhos de perseverança. Mas a Escritura traz e descortina diante de nós e dos nossos olhos imagens de que o cristão não desiste, de que o cristão tem consciência de que lutas surgem mesmo, de que situações e que obstáculos aparecem, mas o cristão sabe que não se deve desistir jamais. E o que dizer daquela viúva da parábola contada pelo Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que comparece uma, duas, três, que não desiste, estava lá todos os dias, insistentemente orando, julga minha causa contra o meu adversário, e por conta da perseverança, e por conta da insistência, diz a Bíblia que ela foi ouvida. E o Senhor Jesus diz assim, fazendo contraste do caráter daquele juiz iníquo, que não temia Deus, nem respeitava a lei alguma, o Senhor Jesus diz, porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, insistência, perseverança, é a marca do crente. Nós precisamos, portanto, considerar nessa maratona esses dois conselhos. Não podemos levar bagagem. Para correr bem, é preciso correr sem bagagem. Para correr bem, é preciso correr com perseverança. Em terceiro lugar, o terceiro conselho que nós temos aqui da parte de Deus para a nossa vida nessa noite é que nós precisamos correr com confiança, diz aí o versículo de número 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aqui, meus irmãos, nós temos o fundamento, o cerne, que dá sustentação à nossa confiança nessa jornada. É preciso o tempo todo, diante das muitas imagens, diante das muitas cenas que aparecem e que acabam sendo capturadas, absorvidas pelos nossos olhos, uma coisa você não pode deixar de fazer: os olhos precisam serem mantidos firmemente no autor e consumador da nossa fé. Não pode haver desvios. Você não pode tirar os olhos daquele que dá sustentação e que mantém a sua vida nessa caminhada. Fazê-lo pode ser trágico. E o escritor aos Hebreus é categórico. É preciso, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E ele diz, quem é ele? É Jesus. Aquele que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O objeto da fé, o objeto da confiança. Uma pessoa só pode ser bem-sucedida nessa caminhada se Cristo Jesus for o objeto da fé. Há muitas pessoas que demonstram que têm algum tipo de fé, que têm algum tipo de confiança, mas quando se olha para o alicerce, para o fundamento, para a base, nós vamos perceber que está comprometido, não é Jesus. E se não é Jesus, não é possível completar a corrida. E se não é Jesus, não é possível cruzar a faixa de chegada. Mas se Jesus é o fundamento, é possível avançar vitoriosamente. E eu gostaria de trazer um exemplo de uma pessoa que tira os olhos de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. No capítulo de número 14, por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta em Hebreus. E vá lá no Evangelho de Mateus, por gentileza, para nós examinarmos um exemplo que vem para nos advertir de modo concreto, nos mostrando o perigo de tirar os olhos de Jesus. Muito embora aqui a pessoa não estava correndo, estava andando. Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo de número 30. Está escrito assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Este homem, que de modo ousado, depois de ser e de estar amedrontado por conta da fúria das ondas, do vento que amedrontava os seus corações, e tendo visto então, de madrugada, quando o Senhor Jesus chega naquele momento crucial e amedrontador, andando sobre as águas, mostrando e revelando quem tem o controle e o domínio daquilo que nos amedronta. E Pedro então diz: Senhor, permita-me que eu vá até ti, se é o Senhor mesmo. E o Senhor diz: venha, Pedro, venha. E Pedro começa a andar, eles têm os seus olhos voltados para o Senhor Jesus, ele caminha na direção do Senhor Jesus, mas de repente ele repara no barulho dos ventos, nas águas dos mares, e ao reparar naquilo que estava causando pavor no seu coração, ele sucumbe e é submergido, porque tirou os olhos de Jesus. Aquilo que nos amedronta é aquilo que pode fazer com que naufraguemos. Aquilo que causa pavor em nós, se nós mantivermos os nossos olhos voltados para as circunstâncias, é possível que não consigamos avançar. Mas se tivermos a consciência de que aquele que nos amou, de que aquele que se entregou por nós é soberano, é Senhor das circunstâncias, e os nossos olhos forem mantidos nele, não há como ficar no meio do caminho, irmãos. Aqueles cristãos que receberam essa carta, a carta aos Hebreus, eles estavam enfrentando lutas, as circunstâncias eram difíceis. Como se não bastasse as circunstâncias, os mecanismos que estavam ali rodeando a eles, eles tinham ainda aquela percepção de estar vivendo uma experiência com Deus inferior aos seus pais. E os escritores hebreus: não. O que vocês precisam é ter confiança, como uma criança que consegue lançar-se nos braços dos seus pais, que consegue pular, porque sabe que o seu pai vai agarrá-la, vai segurá-la, vai protegê-la. O que vocês precisam é exercitar a fé de vocês, é manter a fé de vocês no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Aquele que abriu mão da alegria, aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz, aquele que perseverou, mesmo diante e mesmo sabendo da agonia da cruz, ele não recuou, ele não ficou no meio do caminho, ele foi à cruz. Confie nele. Mantenha os olhos de vocês nele. Ele provou como se persevera, obedecendo. Ele provou como se persevera, mesmo diante da grande humilhação que ele haveria de passar, ele não desistiu, ele avançou. Portanto, olhem para ele. Meus irmãos e minhas irmãs, o que faz com que muitas pessoas fiquem no meio do caminho é que, quando elas deparam com essas questões que desafiam o coração, em que elas avaliam e falam: bom, se eu seguir esse caminho, eu terei alegria, eu terei prazer. Bom, se eu enfrentar esse caminho é um caminho difícil, é um caminho que traz sofrimento. O que faz com que elas fiquem no meio do caminho é uma espécie de sedução que acontece. O texto diz que ele trocou a alegria. Ele trocou a alegria. E ao fazê-lo, o texto está mostrando, portanto, que ele trilhou um caminho de obediência. que é marcado e que foi marcado pelo sofrimento, porque envolvia a cruz. Sabe o que faz com que uma pessoa pare no meio do caminho, dentre muitas outras situações? São as possíveis seduções, em que vem com uma roupagem e que fale: assim você terá alegria, assim você terá contentamento, assim você terá prazer. Este caminho de andar com Deus, esse caminho de ser discípulo de Jesus Cristo, traz sofrimento. Obedecê-lo pode fazer com que você sofra. É por isso, portanto, que o modelo é apresentado para se confiar, para correr bem. Mas ele vai mostrar também que, tendo passado por essas etapas, que tendo utilizado e enveredado pelo caminho da obediência, que mesmo tendo enfrentado a cruz, que mesmo tendo enfrentado a humilhação, porque ele foi despido diante dos anjos que ele criou, no entanto, tendo vencido essas etapas, ele agora está no momento da exaltação, da coroação. É tudo que um atleta quer e é tudo que um atleta precisa. É o momento da coroação, mas até chegar lá, até alcançar o pódio, é preciso trilhar um caminho que tantas vezes é marcado por sofrimentos, é marcado por renúncias, e é necessário, portanto, um atleta que quer correr bem precisa estar ciente que essas coisas existem. Se não estiver disposto aos sacrifícios, às normas, não terá condição. Mas o Espírito Santo de Deus sabe que o nosso coração precisa desse estímulo, e ao fazê-lo, além de apresentar os irmãos da antiga dispensação, ele apresenta um modelo maior. O modelo maior é Jesus. Olhem para ele. Mantenham os olhos de vocês nele. Porque quando surgir uma situação embaraçosa, você sabe que o seu paradigma, que aquele que você precisa admirar, que é muito maior do que os seus heróis, que é muito maior do que os atletas que você admirou no passado ou que você admira no presente, ele está muito acima. Olhem para ele. Não tire os olhos dele, porque senão o barulho do vento, as ondas do mar, as tempestades da vida, se você olhar para elas, se os seus ouvidos ficarem voltados para os barulhos que nos rondam e que nos cercam, é possível que não consiga avançar. Em quarto lugar, nós já vimos três conselhos. Em quarto lugar, é preciso que você corra com consideração. Diz aí o versículo de número 3. Considerai, pois, atentamente. Novamente ele volta a falar do Senhor Jesus. Atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E a ideia desse verbo considerar é uma ideia da matemática. É como se nós parássemos para fazer um cálculo e avaliar todas as possibilidades para chegar a uma conclusão de que o saldo é positivo, que vale a pena considerar, e pois, atentamente, não é de qualquer maneira, não. É preciso envolver diligência, atenção, é preciso olhar as minúcias que estão ali envolvidas dentro desse contexto, daquilo que o nosso modelo maior suportou. Grande oposição, tamanha oposição dos pecadores que seriam, diante desse quadro, elementos para fazer com que ele desistisse. Mas, pelo contrário, ele não desistiu. Porque dentro desse plano, mesmo enfrentando essa oposição de homens maus, de homens malignos, de homens que haveriam de matá-lo, ele não desistiu porque contemplava você, porque contemplava o plano de Deus, porque sabia que o seu Pai havia estabelecido normas, e essas normas precisavam ser consideradas. E agora é a minha vez. E agora é a nossa vez de considerar essas normas, que, conquanto num grau menor, mas é preciso olhar para aquele que verdadeiramente cumpriu todas elas. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. E por que que você deve fazer isso? Qual é a finalidade de você considerar ao Senhor Jesus que suportou essa oposição? A finalidade é para que você não desmaie. A finalidade é para que você não perca o vigor que você tem. É que a sua alma não desfaleça, diz aí o texto, para que não fatigueis desmaiando em vossa alma. Se você desconsiderar isso, se você desconsiderar o que ele fez, o que ele enfrentou, você perderá o vigor e você sucumbirá e ficará no meio do caminho. Todavia, se você considerar, a sua alma será animada, você receberá da parte de Deus um tônico, uma vitamina que lhe dê condição de avançar e de correr vitoriosamente para alcançar o prêmio da soberana vocação. Todos nós, queridos irmãos, assim como aqueles irmãos que receberam essa carta, estamos participando desta grande maratona. E nós não fomos escolhidos para participar desta grande corrida, cujo alvo é a Jerusalém Celestial, porque existia algum mérito, alguma qualidade especial em nós. Diferente do mundo esportivo, diferente dos critérios que são adotados por um treinador para escolher alguém que vai participar de uma competição, porque aí sim ele considera, é preciso ter isso, é preciso ter aquilo. Nós não tínhamos nada. O que ele fez foi pegar-nos e matricular-nos nessa escola. O que ele fez é nos preparar, é nos dar os recursos necessários. O que ele fez e o que ele tem feito, tudo vem dele. Toda a condição vem dele. Mas uma coisa é requerida de nós. É preciso atentar para os conselhos. Ele nos conduzirá. Ele segurará em nossas mãos. Mas aquilo que você precisa fazer, ele não fará por você. Há medidas que, conquanto ele forneça o conselho, ele forneça a direção, ele concede a orientação. Entretanto, é você que tem que acolher esses conselhos com seus ouvidos, escutar atentamente e colocar isso em prática. O primeiro conselho: corra sem levar bagagem. O segundo conselho: corra com perseverança, não desista. O terceiro conselho: corra com confiança, mantenha os olhos em Cristo. E o quarto conselho: corra com consideração àquele que suportou tamanha oposição. Fiquemos de pé.